Existe um mistério na vida do crente que o faz estar em comunhão frequente, entronizado em sua vida. Pura vida produz e lava dos pecados. É o sangue de Jesus. Ah, esse sangue vertido na cruz espargido, com poder sem igual, pode te trazer a calma para tua alma, afastando as hostes do mal. Ao clamar o sangue do Filho de Deus, aniquila o mal nos momentos meus. Encoberto no sangue, não sinto a cruz. Levo sorrindo pelo sangue de Jesus. Ah, esse sangue vertido na cruz espargido, com poder sem igual, pode te trazer a calma e paz para a tua alma, afastando as hostes do mal. Ah, esse sangue vertido na cruz espartido, com poder sem igual, pode te trazer a calma e paz para tua alma, afastando as hostes do mal, afastando as hostes do mal.